mundo de sonhos, onde reina a esperança, onde a fantasia pode acontecer. E quem entrar nesse mundo vai ser sempre criança e ser feliz sem medo de viver. Vem correr, pular, vem, vamos brincar, vem comigo entrar nesta dança. Vem correr, pular, vem, vamos brincar a voar. Ah, ah. Há um mundo de magia, onde tudo é alegria, onde toda a gente vive a sorrir. Despertar essa criança que há em ti.